Hoje o nosso tema é um pequeno trecho narrado por São Mateus, né, onde Jesus disse: não vale mais, a vida não é mais do que o alimento. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, aonde fala aquela passagem de observar os pássaros do céu. E essa passagem é bem interessante. Vocês vão ver que, muitas vezes, se ela não é compreendida, ela parece até distorcer a nossa realidade. Ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está vosso tesouro, aí também está vosso coração. Então aqui está nos alertando para formarmos tesouros espirituais, e não aqui materiais. Né? Por que Jesus teria dito com tanta firmeza isso? Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Então parece que se a gente só pensar na oração, né, na fé, viver de mão junta, parece que Deus vai dar tudo. Se Jesus quisesse dizer isso, teria ido contra a lei do trabalho e da justiça, não é verdade? Porque a cada um segundo suas obras, ele disse numa outra passagem. Mas é importante a gente colocar, vejam só, porque ele diz mais adiante. Tá, observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e nem amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então aqui ele segue toda a mesma linha, né? Mas no final diz assim, depois de dizer, né, porque se preocupa com o que comeremos, com o que beberemos, no final diz assim: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui está o grande segredo. Como procurar o reino de Deus e sua justiça? Se numa outra passagem diz a cada um segundo suas obras. Trabalhai também. Ou seja, procurai realmente trabalhar, executar, fazer a sua parte. Que naturalmente Deus dará a outra. Ó, por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, chama atenção Jesus nessa questão, e é bem radical em colocar que devemos cuidar das coisas do céu, porque normalmente, ainda hoje, né, imaginem há 2000 anos atrás, quando a fé talvez fosse menor que hoje, que não temos todas essas informações que temos hoje, nós nos preocupamos com o quê? Com as nossas coisas materiais. Exageramos nisso. Quem não se preocupa num inverno frio como esse de ter roupa, de ter casa, de ter um aquecedor, etc. Não é verdade? Então, a própria matéria chama para que você se preocupe com isso. Agora, ele exagera para um outro lado. Não fique só pensando nisso. Tem que pensar no outro lado também. Criar tesouros no céu, etc. Se você trabalhar naturalmente pelas coisas aqui da matéria, mas também se preocupar com as coisas espirituais, as coisas da matéria naturalmente virão. Por isso que tudo será dado por acréscimo. Preocupai-vos com as coisas do céu, que o restante tudo será dado por acréscimo. Se eu acredito na justiça e na lei do trabalho, eu vou trabalhar. Não é verdade? Porque seria justo eu não trabalhar e ter. Deus me dá. Né? Se eu não trabalhasse e Deus me daria, teria que dar para todo mundo, senão é injustiça. Não é verdade? Então, ele diz o quê? O reino de Deus é trabalho, justiça, bondade, etc. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, exagera Jesus, de uma certa forma, né? Ao colocar, aliás, os lírios do campo, né? Não fiam nem tecem, mas nem Salomão se veste como ele, né? Para mostrar que tudo tem uma ordem. O que os lírios dos campos fazem? A sua parte também, porque são filhos de Deus também, né? O que eles fazem? Não trabalham? As árvores não trabalham? Não são elas que transformam o gás carbônico em oxigênio para nós poder sobreviver? Então, elas fazem a sua parte. E Deus faz a sua parte, possibilitando que elas cresçam, né, e que produzam. Nós utilizamos elas também para o fogo, para um monte de coisas, né? Elas fazem a sua parte. Se nós pensarmos, o que os minerais fazem? Nada. Não, eles servem de alimento para as árvores e para nós também, para podermos sobreviver como as árvores. Então, eles fazem também sua parte. Nós, se fizermos a nossa parte, naturalmente as outras coisas vêm por acréscimo. Agora, se você é um ser espiritual e um ser material, se preocupa só com um lado, tanto material quanto espiritual, a outra vai faltar. Porque se nós estamos na matéria, é aqui que nós devemos exercer as duas funções, tanto materiais, aprender na matéria, lidar com a matéria, vencer tudo que a matéria nos exige, né? Mas também temos que pensar no alimento espiritual. Então, se não analisarmos com certa frieza, vamos dizer assim, com um bom grau de entendimento, essas colocações, parece que, então, muitas vezes, e já vi pessoas, né, que às vezes optam por preguiça não trabalhar e achar que tu vai à igreja todos os dias, ou no centro, ou não sei o quê, e tu reza não sei o quê, lê o evangelho, e que o lado material vai cair como maná. Não vai acontecer isso. Mas também não podemos pensar só na matéria, porque sentiremos a falta das coisas espirituais. O equilíbrio, portanto, é tudo. Então, ele diz, não vale mais a vida, né, do que o corpo, não vale mais o corpo do que a roupa. Ou seja, cada coisa no seu nível. E o que é a vida? Se nós ficamos uma encarnação inteira sem nos preocuparmos em desenvolver as coisas espirituais, nos prepararmos como estamos aqui para saber o que acontece depois da morte, se existe realmente vida depois da morte, o que que nós devemos fazer, o que que vai acontecer com nós ao dia que nós desencarnarmos? Nós vamos ser em apuros. E muitos desencarnam, embora às vezes tenham ido nas igrejas, ou até nas casas espíritas, né? Mas não acreditam na realidade que depois do desencarne a vida continua e ficam perdidos. Uns dormindo, outros nem sabendo o que fazer. Tem um livro que narra aí que uma pessoa desencarnou e a avó já era desencarnada, né? Mas ela era uma pessoa até boa, mas não tinha se preparado para isso. E aí, perdido para cá para lá, não sabia nem que tinha desencarnado, e de repente a avó vem ao socorro dele, né? E ele olha para a avó e diz, mas até morto já estou vendo. E ó, foge, né? Por quê? Não se preparou. Ou seja, vai passar por apuros. Então temos que nos preocupar também com as coisas espirituais. E por isso que Jesus insiste, porque ao natural nós nos preocupamos só com as coisas materiais. Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive na questão da meditação, que se nós exercitarmos isso, naturalmente nos vem à mente sugestões para que a gente resolva os nossos problemas, não só pessoais, etc., mas também materiais. E parece que, né, é difícil. Tá, mas então agora eu tenho que fazer meditação porque eu tenho muitos problemas materiais, daí vai resolver meus problemas materiais? Não, não faça isso. Faça meditação para você crescer espiritualmente e as outras coisas naturalmente vêm. O Ou seja, preocupa com o reino de Deus, com o resto da cidade, da progresso. Não, agora eu vou todos os dias na casa espírita, vai ver que eu vou ganhar a loteria. Não faça isso, que você não vai ganhar. É, ou seja, nós temos que depositar a confiança em Deus, como a natureza normalmente oferece a confiança, para que venha o acréscimo. Se nós não confiarmos, nós não estamos provando que realmente temos fé. E não vai vir. É um processo natural. Quando nós estamos realmente preparados para subirmos um degrau na evolução? Quando o degrau anterior já está aprendido e nós somos capazes de deixá-lo para trás. Uma das maiores dificuldades nossas é que nós queremos o degrau superior, mas não queremos largar o inferior. Para quem lê essa literatura que fala dos avanços espirituais, sabe bem o que é isso. Nós queremos a paz, tranquilidade e tal, mas não nos desligamos das nossas raízes de querer que o mundo seja como a gente quer, de querer que a outra pessoa seja como a gente quer. Nós não vamos conseguir. Tem que largar uma coisa para ter outra. Não é possível as duas coisas. Não se pode servir a Deus ou a mamão. E a mamão junto, né? Tu serve ou um ou outro. É que é a matéria ou as coisas espirituais. Então, eu preciso passar pela matéria, mas com a cabeça nas coisas espirituais. E se eu aceito a lei de justiça, eu, e a lei do trabalho, eu ajo dentro da matéria com a minha cabeça, sabendo que tudo isso é uma passagem, né, que o que realmente fica é o que eu aprendo. Então, o nosso trabalho se torna mais fácil, é mais aceitável, é menos dificuldade, não é verdade? Então, aqui, realmente, Jesus nos coloca e nós devemos nos preocupar com a vida. A vida não é mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então, se eu me preocupo com a vida como um todo, o alimento vem naturalmente. Se eu cuido do meu corpo, a roupa também vem naturalmente, na sua escala. Não é verdade? É importante a gente pensar nisso para não ir nem um extremo e nem outro. Cuidarmos da matéria e cuidarmos do espírito também. Continuar. Miki.